8 Charlie Barro, mantém 50 sem visuais, fora de Salvador, reporte para descida. Pista usa, a pistão no 0 está interditada, devido à manutenção, usa visual pistão no 7, hein? Reporte para descida. Para 2510, 20 Charlie Barro. Charlie Bravo, desce para 1500 pés. Reporte final, pista no 7. O Líder Charlie Bravo, ajuste no 0. 1-0 no 7. Bravo, tá visual com o campo? Tá visual, tá. Ok. Mantenha-se condições visuais a 1500 pés. Para prosseguir agora para a final da 197, na torre, na frequência 98612, a Vitor Charlie Bravo. 1862, pronto, obrigado. Bom dia. Salvador, eu sou a Papa do Pescado Bravo, bom dia.